Vai começar a luxúria. Lá do morcego ao, hoje o clima é tenso. E saio com essas donas e ver o meu momento. O uísque tá sem gelo, eu nem importo mesmo. Eu quero ela assim, subindo e descendo. Fumaça com a boca, uma bala ela se solta. Mais uma noite louca, hoje não tem mais volta. Em plena madrugada e o grave estralando. É frita que se fala, eu tô fritando. Vai começar a luxúria. Eu tô fritando. De dia dormindo, à noite eu tô fritando. Mais uma noite louca com essas gatas se gastando. Marcas no pescoço, elas me arranhando. Mais uma noite louca com essas gatas eu tô fritando. Desce que vai, é bola aqui pro pai. Desce que vai, é bola aqui pro pai. Desce que vai, é bola aqui pro pai. Desce que vai, é bola aqui pro pai. Desce que vai, o vai descendo, bebê. Pro pai, é bola aqui pro pai. Desce que vai, é bola aqui pro pai. Desce que vai, é bola aqui pro pai. Hoje o clima é tenso, desande com essas danas. Viver o meu momento, esse tá sem gelo. Eu nem importo mesmo, eu quero ela aqui. Subindo e descendo, fumaça com a boca, uma bala ela se solta. Mais uma noite louca, hoje não tem mais volta. É plena madrugada e o grave estralando. É frita que se fala, eu tô fritando. Sucesso vai começar a luxuriar. Vem.